A corna ritualística de acasalamento e bioflorescência. A seleção sexual impulsionou o desenvolvimento de plumagens e pigmentações extraordinárias em aves como a ave do Paris. O dimorfismo sexual é extremo. Enquanto as fêmeas mantêm tons neutros para proteção durante a incubação, os machos ostentam cores que sinalizam saúde e superioridade genética. Descobertas recentes apontam para a existência de bioflorescência em 82% das espécies da família Paradisaidae. Suas penas absorvem luz ultravioleta UV e arremitem comprimentos de onda de 700 nanômetros, criando um brilho verde amarelado que atua como um holofote invisível ao olho humano, mas vibrante para os pigmentos oculares das aves, otimizando a comunicação em florestas tropicais de luz complexa. A psicologia humana e o paradigma de Eva Heller. A transição da cor como sinal biológico para a cor como estímulo psicológico foi sistematicamente estudada pela socióloga alemã Eva Heller. Seu trabalho, fundamentado em entrevistas com cerca de 2 mil indivíduos, revelou que o cérebro humano transforma a identificação cromática em sensações e emoções de forma padronizada, embora influenciada pela cultura. A estrutura das 13 cores e o legado de Goethe. Heller baseou-se na intuição de Johann Wolfgang von Goethe, que em 18 despropôs que as cores deveriam ser compreendidas através do seu efeito no espírito humano e não apenas como radiação física. Do estudo de Heller, emergiu um paradigma de 13 cores principais, cada uma com associações psicológicas específicas. Azul, favorita de 46% dos homens e 44% das mulheres, é a cor da harmonia, fidelidade e serenidade, é percebida como passiva e fria, associada ao céu e ao infinito. Vermelho, cor do dinamismo, força e paixão, provoca reações fisiológicas reais, como aumento da pressão sanguínea e dos batimentos cardíacos. Amarelo, ambíguo, representa otimismo e jovialidade, mas também inveja, hipocrisia e cobiça. Símbolo da natureza, saúde, fertilidade, esperança, é a cor da renovação e da calmaria. Embora fisicamente seja ausência de luz, psicologicamente é uma cor de sofisticação, poder e elegância, mas também de morte e luto. Representa a pureza, inocência, paz, um novo começo, é a cor da limpeza e da esterilidade. Historicamente ligado à nobreza e à religiosidade devido à raridade do pigmento extraído de moluscos marinhos, representa luxo, mistério e ambiguidade. Cor da energia, entusiasmo e atividade, menos agressiva que o vermelho, é associado a prazer e à sociabilidade. Frequentemente associada à feminilidade, delicadeza, amor romântico e ternura. Cor da terra, conforto e rusticidade, frequentemente considerada pouco apreciada, mas essencial para transmitir segurança e estabilidade. Representa neutralidade, tédio, velhice, sobriedade, a cor da discrição e do profissionalismo. Símbolo de riqueza, divindade e sucesso. Representa o sol e a imortalidade. Associada à tecnologia, modernidade, sofisticação futurista, menos ostensiva que o ouro. Rituais de passagem, cores do luto. A simbologia das cores varia drasticamente conforme a região geográfica e a herança religiosa, transformando eventos universais como o nascimento, casamento e a morte em experiências cromáticas distintas. O espectro do luto ao redor do mundo, enquanto no ocidente o preto se consolidou como a cor do luto. Herança dos romanos que usavam togas escuras e reforçada pela rainha Vitória, que vestiu preto por 40 anos após a morte do marido. Outras culturas adotam tons radicalmente diferentes para sinalizar a transição para o além.